escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Oscaralinho, pronto, poderia ser pior, mas foi assim que regressou. Escolhes tu ou escolho eu, depois de uma ausência de mais de 10 meses. Isto deve ter sido o recorde nacional, porque não é normal um programa, seja de que rádio for, parar 10 meses entre uma emissão e outra. Pode haver férias, ou uma temporada a parar, e depois vem outra. Agora, entre a quinta e a sexta emissão, haver mais 10 meses de paragem, quase 10 meses e meio, é recorde nacional, Carlos Bonaparte. E muito nem sei se lhe devemos chamar sexta edição da segunda temporada ou primeira edição da sexta temporada. Não, quase... porque tem que ser a sexta, porque se fosse a primeira emissão, eras tu a escolher, porque foste tu sempre a iniciar, e portanto sou eu a escolher duas primeiras. Não, as senhoras primeiro. As senhoras primeiro. Tá bem, o Nuno Miguel, Carlos Bonaparte, cá estão de volta. Eu estive a fazer contas, acho que comentei contigo. Este já é o quinto estúdio onde nós gravamos Escolhes Tu ou Escolho Eu. Mas é sinal de prolongamento do programa. Prolongamento, não posso dizer que isso é professor até 24. Continuidade deste programa. Agora já é o quinto estúdio, se não estou enganado bem. Um, dois, três, quatro. É o quinto, é. Fora as emissões no exterior. Até começar o Carlos. Quase que era Cornos. Como está o Carlos Bonaparte? Estou sentado, obrigadinho, a olhar aqui para o Rio, está uma vista lindíssima. Sim, que este estúdio número 5 tem vistas privilegiadas sobre o Rio Douro. Sabe, são mesmo privilegiadas, são parte estamos, do Rio Douro. Como nós estamos a subir, não é? Nós hoje já temos dinheiro para comprar um outro estúdio, não é? Sim, aqui, está inserido num hotel de 6 estrelas. Exatamente. É o estúdio do hotel de 6 estrelas que tem vistas sobre o Rio Douro. Exatamente. Que não existe. Bom, escolho eu, para recordar, são escolhas musicais, 6 em cada emissão. 3 do Nuno Miguel, 3 do Carlos Bonaparte. Estou a dizer por esta ordem, porque hoje vai ser por esta ordem. O Nuno Miguel tem 3 escolhas, já vem das ano passado, mas isso vou falar mais à frente. E que traz hoje 3 músicas que lhe dizem alguma coisa, um contexto, tem sempre uma história para contar antes de cada uma delas. O Carlos Bonaparte vai responder com 3 músicas que respondem ao estilo musical de cada uma delas e também com uma justificação pessoal ou não. A questão é que o Nuno sabe que 3 músicas vai escolher, mas não sabe que 3 músicas o Carlos vai escolher. O Carlos sabe que 3 músicas o Nuno vai escolher, mas não sabe que justificações há por trás delas. Claro que o Nuno também não sabe. E hoje sei que músicas é que o Nuno vai escolher. É que às vezes acontece que eu também não sei que músicas é que o Nuno vai escolher porque não as vi. Mas hoje por acaso vias. Muito bem. Hoje deixaste o mundo visual e viste-as. É verdade. Então passaremos numa emissão que vai ter uma curiosidade, mas revelada só no final. E eu escrevi isto no meu bloco de notas e já não sei o que é. Mas mas pronto. Eu no início desta segunda temporada, em maio de 2018, eu comecei a... Quer dizer, nesse primeiro ainda não, porque foi o Carlos a escolher, mas a partir da segunda emissão, eu dei ali destaque... À boleia de 6 melodias, dei destaque a coisas que foram mudando na minha vida desde março de 2014. E o que é que aconteceu em março de 2014? Foi a última emissão da primeira temporada de Shorts que eu gravada a 2. E, portanto, ao longo destes 4 anos, coisas foram acontecendo. Agora 5. Diz? Agora 5. Não, dos 4 anos, até muito maio de 2018, junho. Agora, eu trago coisas que mudaram desde 18 de setembro de 2018, que por acaso foram tantas ou mais do que nos anos anteriores. Curiosamente, eu estive a escutar, Carlos Bonaparte, a emissão de 18 de setembro de 2018, emissão número 5, prioridade tua, e eu acho que nunca tive tão murcho numa emissão de rádio na Antena Web. Eu não sei o que é que aconteceu ali. Estava ali muito... Ah, claro, o estúdio ainda está em remodelações, porque isto é 6 estrelas, tem que estar tudo nos seus requintes. Claro. E, portanto, temos às vezes assim uns sons de fundo. Neste caso, ressextos, isto é, não é de 5, é de 6. É de 6. Portanto, é ressextos, não é requintes. Eu demorei a chegar lá, mas agora compreendi. Depois de uma emissão murcha, vou tentar estar mais animado, o caso já está a ver, porque lembra-me de ter silêncio até aqui neste estúdio, e agora começamos a gravar... A semana toda. Bom, também ainda estamos na quarta-feira. Já dissemos o dia da quarta-feira. Não, tudo a semana toda desde quinta-feira. Desde a outra semana. Acho que não dissemos a data. Hoje é o melhor dia para casar. Quarta-feira, 31 de julho de 2019. Porque a seguir entra agosto. Mas antes de chegar a agosto, vou falar sobre o ano passado e a primeira música de hoje. Eu peguei e sublinho o primeiro motivo, sublinho a letra. E ao dizer a letra, claro que vai-se já adivinhar facilmente de que música se trata. Quando o nosso filho crescer, eu vou-lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu e tudo o que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar. Ficaste com o meu coração e, como numa canção, fizeste-me corar. Quando ele ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou-lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor e que era o meu desejo profundo, que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova. E o que já era bom ganhou asas, e eu soube de caras que era para a vida toda. E quando ele sair e tiver a sua mulher e já puder dividir um teto, vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser e tomar conta dos nossos netos. Um dia, já velhinhos, cansados, sempre lado a lado, ele vai poder contar que os pais estiveram sempre casados, eternos namorados, e vieram provar que muita gente pensa que esta música da Carolina Deslandes, intitulada A Vida Toda, creio que a letra e música é da sua autoria, é sobre o bebê, a bebê que nasceu, ai que lindo. Não, a letra é para o companheiro, é para o marido. Isto vem na sequência do que, curiosamente, Carlos Bonaparte, eu antes desta gravação estive no estúdio número 6.2 da Antena Web a gravar outro programa da rádio intitulado Conversas Aleatórias e falámos exatamente sobre a importância, ou a falta dela, dada aos pais. Eu estou a falar pais porque em 18 de setembro de 2018 eu ainda não tinha um filho cá fora e agora tenho, sim, fui eu mesmo que me dei o filho cá fora. E então, ao longo destes tempos, eu venho... Tenho reparado, e não é só comigo, não é? Que os pais passam a ser apenas... Pai e mãe passam a ser apenas acessórios da criança, o novo ser que está ali a nascer. Claro, precisa de maiores cuidados do que os adultos, a maioria dos adultos. Mas os pais passam a ser acessórios. Perdes o teu nome, Carlos, perdes a tua identidade, passas a ser o pai do Zé António. E, portanto, é bom e é importante, é mais do que bom, é importante, é fundamental, é essencial... haver esta união entre pai e mãe, quando há os casos, quando há o casal, e haver esta união e unidade, esta continuação, porque podem, a maioria passa, por tempos conturbados, eu li há uns tempos, já no ano passado, pois eu agora posso falar de coisas do ano passado, que ainda não comentei aqui no programa, que a maioria dos divórcios, quando há filhos, acontece até aos 2 anos. Portanto, ali a fase inicial, sobretudo um primeiro bebé, pode ser, muitas vezes é conturbada e com muitos entraves e sobretudo uma rotina que nenhum deles... E põe um dos a andar, como este carro que a gente viu agora, sim. Em que nenhum deles, quando é estreia para os dois, em que nenhum deles sabe como é aquele mundo novo e muitas vezes essa experiência, essa estreia, não é as rosas e as florzinhas que se veem nas televisões e em outras histórias. É importante esta unidade. É bonito ver esta declaração de vida toda, não para o bebé, que claro também é para o bebé, mas para o companheiro. E dizer que ela já está a falar de quando já estiverem velhinhos e cansados a cuidar dos netos. Estiveram sempre casados e eternos namorados. Isto é bonito, é importante. Claro que isto, vida toda, é impossível assegurar. Como uma amiga minha, não sei, claro, já me conhece, diz, na intenção do dia do casamento, quando há, a intenção naquele momento é, sim, vida toda, união entre os dois. Claro que com o passar dos tempos, a pessoa muda, uma das pessoas muda, as circunstâncias mudam, e isso é impossível assegurar. Mas há esta importância dos pais que são muito desprezados, diria até, nesta fase. E da minha parte também há um gosto especial pela Carolina. Por causa da sua postura, da sua autenticidade, quando eu fui ver, por causa desta sua carreira recente, do seu CD recente, já vão lá, fui procurar vídeos mais antigos e sempre a vi mais autêntica do que a maioria dos cantores, das figuras públicas. E por causa também de uma vez que ela cantou a música Canção da Lanterne, mas isso será tema mais à frente se um dia escolher essa música. Terceiro álbum de estúdio de Carolina Deslandes, intitulado Casa, lançado em 2018, chegou a número 1 nas vendas em Portugal, ainda há disso. E segundo as informações que eu recolhi, este single já foi lançado há 2 anos, em agosto de 2017. Foi o primeiro álbum desse terceiro, o primeiro single desse terceiro álbum. Depois dos álbuns Carolina Deslandes e Blossom, e o Sonador, apareceu Casa, foi o primeiro single. O segundo, já agora, foi com o Rui Veloso. Ainda agora falei da canção da Alterne, foi o Avião de Papel. E antes de clicares, não cliques, passa a palavra antes de clicares no botãozinho. Diz-me. Para fechar, a Carolina Deslandes também tem um blog, acho que ainda tem, um blog pessoal chamado A Vida Toda, onde partilha episódios da maternidade. Coisa que me tem cruzado dezenas ou centenas de vezes nos últimos meses, portanto também achei curioso esta coincidência. Mas não é por causa do bebé, é por causa do adulto. Muito bem. Antes de ouvir a música da Carolina Deslandes, vamos ouvir aqui uma coisinha muito rápida. E agora sim, podes carregar. Vamos à música. Olá, eu sou a Carolina Deslandes e estou aqui convosco na Antena Web. Em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova. a vida toda. A criança que cresce com os pais que crescem juntos, enquanto família. Os dias que hoje vivemos apelam-nos a uma desagregação da família. Quase. Não é que haja nisto nenhuma discriminação, nenhuma homofobia. Mas a realidade é que hoje somos confrontados com coisas que não são compatíveis com aquilo que se chama família tradicional. E a verdade é que todos nós, de forma inconsciente, quando nos cruzamos na escola com alguma criança, não perguntamos, será que tem dois pais? Será que tem duas mães? Todos nós imaginamos em dado momento, nem que seja em primeira instância, este deve ser o pai, olha, aquela deve ser a mãe. Todos nós, de alguma maneira, quando nos cruzamos com uma criança, temos sempre a tendência de perguntar quem são os teus pais, na perspectiva de que nos responda com indicação uma referência masculina e outra feminina. Hipoteticamente, às vezes podemos ter algum medo de que possamos perguntar por algum ente já falecido. Às vezes acontece. Mas a realidade é que continuamos inconscientemente a precisar dessa tradição, dessa união familiar. Admiti-lo, porém, é complicado. Até porque nos dias de hoje somos, ou temos, ou devemos de ser politicamente corretos, sob pena de sermos taxados sobre algo que até desconhecemos, ou que não somos. Em qualquer uma das circunstâncias, é grave. E não porque essa acusação seja feita de forma singular, mas com o empolamento que as redes sociais permitem, até o nosso emprego, por uma simples declaração, pode estar em causa. E não falo de declarações contra as entidades patronais, mas sim contra, ou por exemplo, apelando ou sendo a favor de qualquer coisa. Parece que hoje ser a favor da união tradicional da família é sinónimo de discriminatório de uma união diferente de família. Esta música é um grande atrevimento. Já vai há 36 anos e talvez por isso sintamos dele muita falta. O guardador de margens. Aquele que certificava que tudo estava no lugar correto. Quando os pais e as mães iam dormir, quando a democracia ainda não era maior de idade, nós esperávamos e contávamos com o trabalho do guardador de margens, que verificava os lírios no jardim, que arrumava as últimas sombras perdidas na noite e que nos dizia que há coisas que são certamente imutáveis. Hoje, 36 anos depois, temos de repensar o trabalho desse guardador de margens. Aquele indivíduo do qual desconhecemos o sexo ou a orientação. Do qual desconhecemos se tem pai, mãe, filho ou filha ou qualquer coisa que se pareça com um ser humano, mas que no fundo não é nem homem nem mulher. Não sabemos. E hoje já nem sequer sabemos se existe ou não. Por um lado, porque a tradição da família tem dias diferentes, não contados, mas diferentes. Por outro, porque os lírios hoje no jardim queimam-se às mãos dos incendiários que saem impunes. Uma época que antes não existia. Talvez por isso o guardador de margens faça tanta falta. Por falar em guardador de margens, o guardador de margens, a música de Rui Veloso, para ouvir agora, no Escolhes Tu, Escolho Eu. Enquanto a cidade inteira vai despindo o seu jantar, todas as ruas e praças se lavam com essência de luar. as estátuas famosas bebem brandes e aveletas, e as tílias entre olham meigamente nas alamedas. Vou guardando as margens, velando os lírios do jardim. Enquanto a meia-noite encerra mais uma sessão, e o senso comum ressona tranquilo e pesado no colchão. Enquanto a cidade inteira lava os dentes e faz toalete, e os taxistas recolhem as sombras que restam da noite. Vou guardando as margens, voando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, voando os lírios do jardim. Enquanto a luz do promontório ensina a costa ao barqueiro, e arde o farto no zimbório e traz lucidez ao faroleiro, vou pondo malha sobre malha com o labor de um tapeceiro. Palavra acorde, o som atalha, e a devoção de um mestre oleiro. Vou guardando as margens, velando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, velando os lírios do jardim. Vai feliz na sua faina, e o sol boceja na ladeira, o som do martelo e da plaina. Saúde a bruma e o orvalho, e a luz do dia madrugado. Guarda as cartas no baralho, meu sono é enfim. Vou guardando as margens, velando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, velando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, voando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, voando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, voando os lírios do jardim. Vou guardando as margens, velando os lírios do jardim. Duas curiosidades, já há muito tempo não ouvi esta música, é um facto. Guardador de Margens é a faixa número 10 e última do álbum de estúdio do Rui Veloso. Guardador de margens, já agora entre nós, o Gaudêncio, não é? Rui Manuel Gaudêncio Veloso, é assim o nome dele, é. O Gaudêncio, cujo terceiro álbum de estúdio foi lançado em 1983, a primeira curiosidade é que O álbum de estúdio da Carolina que ouvimos antes também é o terceiro álbum de estúdio. Estou aqui a fechar ventanias que estavam a afetar o microfone. Podes fechar. E a segunda curiosidade é que vamos ouvir Rui Veloso a seguir. A resposta à Carolina dos Landes foi o Rui Veloso, mas a minha segunda escolha 2 também é o Rui Veloso. Que surpresa para o Carlos Bonaparte! O Rui Veloso não vai aparecer sozinho, mas sobre isso vou falar já a seguir. Em relação à música e porque é que a escolhi, depois de falar da grande mudança que aconteceu nos últimos meses para este lado, que foi ser pai pela primeira vez, aconteceu também a mudança, essa inesperada, já que o filho era esperado já há algum tempo, que foi a mudança de casa, de residência. Não foi um drama de adolescente, mas a letra que vamos ouvir a seguir foca, tem o seu enfoque nos dramas de... Gostaste de enfoque? Nos Gostei. Dramas de adolescentes, isto numa altura em que a Antena Web tinha o Best of Música Teen, não é? Gostaste desta ligação? Sim, sim. Não. Mas não tinha, tem. Teen, tem. Ai, tinha. Não, o tinha de Sutos e Pontapés. Este é o Carlos T. e o Rui Veloso. E porquê é que eu falei da mudança de casa? Porque na casa, não era exatamente na mesma entrada, o Carlos sabe o que eu estou a falar, mas na mesma zona onde eu morava até há poucos meses, tinha morado lá em criança, durante mais de 10 anos, e eu lembro que o meu pai cantava esta música que vem aí, mas com uma letra diferente, do género... Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar, o Nuno vai para o infantário e o pai vai trabalhar. Ah, ah. Havia outra versão que, bom, não interessa, em que acabava com o Nuno vai para o infantário e o pai vai para o trabalho. Pois. A curiosidade e até a estranheza é que ter esta música na cabeça é das poucas recordações que eu tenho daquela casa. Não desta, óbvio, mas a primeira, quando eu vivi em criança, é o meu pai cantar esta música muitas vezes antes de sairmos logo de manhã. O Rui Veloso não vai aparecer sozinho, portanto, como se percebe, esta música acompanhou a minha infância. O Rui Veloso não vai aparecer sozinho e vai aparecer com uns jovens que vossas excelências não sei se lembram, quais vão na parte, certamente não se lembra, porque é ignorante. Os Homens da Luta, que foram já assuntos aqui, já foi assunto, eles já foram assunto aqui destes lados já mais que uma vez, portanto, diria várias vezes, para dizer que é mais que uma. E agora vão ser protagonistas, lembras-te quando falámos do Festival da Canção, 2011? Uhum, vão ser protagonistas nesta música porque houve um dia, a 12 de março de 2011, que foi uma data histórica, para a Antena Web, para o Carlos Bonaparte, e para mim foi uma coisa inédita, em que gravámos um Escolho Sua, Escolho Eu no exterior e no meio de 50, 60, 80 mil pessoas, porque fomos até à Avenida dos Aliados e arredores no dia da manifestação da Geração Arrasca. 60 mil, e é o número real. No dia da manifestação da Geração Arrasca. E no mesmo dia, na mesma tarde em que estivemos a gravar essa emissão, em Lisboa estava o Rui Veloso a cantar com os Homens em Luta a canção Não Há Estrelas no Céu. A curiosidade, e agora sim lembro-me o que é que eu ia revelar mais ao fim. A curiosidade, não é mais ao fim, é mais a meio, é que esta emissão, dos códigos que eu escolhi, esta, não é 12 de março de 2011, iria ser gravada, caso o Carlos acedesse a esse meu pedido, no dia 24 de dezembro de 2018. E ainda era um pai fresco. Ainda sou. Eu sou muito fresco, não é? Tu sabes, não é? A gente sabe. Ontem à noite tu lembras, pronto. Lembro. Ainda era um pai mais fresco do que hoje, mas eu queria gravar a emissão no dia 24 de dezembro de 2018, porque na véspera de Natal, já não seria, não sei se te lembras, estava em 2011, se não me engano, gravámos um Escolho Foi Escolho Eu na véspera de Natal. Foi o dia em que foi o carro, não foi? Em que foi o rádio. Foi o rádio? O que é isso, o rádio? Quando já não sei o que aconteceu e o rádio... Foi a vida. Já não me lembro. O leitor, a gente gravava aquilo com o leitor de cassetes. Em 2011 já não. Bom, não interessa. Foi o último. A 24 de dezembro de 2018 eu ia gravar isto no meu quarto, da minha casa de infância, a mesma que eu estou a dizer que me lembro do meu pai cantar o Não Há Estrelas no Céu. Não Há Estrelas no Céu. E a curiosidade é que chegámos a 24 de dezembro de 2018 e já não havia nem quarto, quer dizer, haverá, mas eu é que já não estava lá, e na altura também não havia rádio, porque a Antena Web tinha parado. Portanto, é sinal que a 24 de dezembro não era um dia para ser gravado, escolho eu. E agora, e estas minhas escolhas, quando eu disse ao bocado já tinha estas escolhas do ano passado, isto era para ser já na emissão gravada a 24 de dezembro de 2018, mas hoje ainda vem a tempo. Portanto, não houve nem quarto, nem rádio, e acho que nem Natal, porque acho que no ano passado os funcionários natalícios fizeram greve, não foi? Acho que não houve Natal no ano passado, eu não Não, me não, lembro. não, não. Não, eu estou a dizer nem Natal passado em casa própria, como tinha sido e vai voltar a ser hábito, também não aconteceu nessa altura. Ora, última referência, e completamente justificada, e talvez, não é talvez, é também um dos principais motivos para eu continuar a escutar músicas cantadas pelo Rui Veloso, chama-se Carlos T. O Carlos T também é autor, um dos autores do Guardador de Margens, que ouvimos ao cabo, ao lado do Rui Veloso. O Carlos T também, vais ouvir a letra para perceber que é dele a letra desta música, já agora inserida no álbum mítico, quase, Mingos e Samurais, Mingos e os Samurais, faça favor. Lançado em 1990, que foi o quinto álbum de estúdio do Rui Veloso. O Carlos T merece a minha vénia, porque além de ser um dos 4, 5, para mim, escritores de topo da história da música portuguesa, não é só dos últimos anos, é de toda a música portuguesa que eu conheço, também me conhece desde que eu tenho 5, 6 anos, também é o tipo de relação que eu tenho com ele. Do disco 1 dos Mingos e os Samurais, a faixa número 5 chama-se Não Há Estrelas no Céu. Não vamos ouvir desse disco, mas já se percebeu, porque já passou na primeira temporada de Escolhas que eu, e agora fui arranjar uma versão que também tem lógica connosco, por causa do dia histórico, 12 de março de 2011. É esse dia que vamos recuar mais de 8 anos depois. No meio da manifestação da Geração Arrasca, o Rui Veloso subiu a um palco improvisado lá no meio também de milhares de pessoas, dá para ver no vídeo, como se vai ver no vídeo aqui na Antena Web, não é? À beira dos homens em luta, mas os homens em luta mal vão ser. Ah, acho que vão escutar assim uma mulher ou outra, daquelas que desafinavam mais. Ah, sim. Não há estrelas no céu. O Carlos Bonaparte vai opinar ou vamos escutar? Não, vamos escutar. Então vamos escutar. Estrela no céu, estrela no céu, estrela no céu. Ora, há coisas que nós focamos aqui, as mudanças, não é, que aconteceram de 2011 a 2018, ou 2019 até. Eu também já estou numa outra casa, que eu não vou dizer que é na Rua da Sardenha, número 35, Porto, porque depois não quero que ninguém cá venha bater-me à porta. Olha se existe essa rua e esse número de porta. Matem-me, não é a mim, caralho. Vamos pedir. Pronto, que não haja. Exatamente. Vamos pedir à pessoa que mora na Rua, na Rua da Sardenha, número 35, Porto, que saia de lá, porque... É perigoso. Sem querer... Olha, aquela noite da casa, 5 meses, 7, 8. Depois aquele número, aquele do barraca, porque aquele número existia mesmo. Ah, não sabia. Pronto. E então, é assim, isto, há coisas que são muito engraçadas. Nós olhamos para trás, e eu perdi muito tempo a olhar para trás, em termos figurativos, logicamente. E o que é que mudou? E isto tem a ver com a minha escolha. E tem a ver com a escolha do Nuno. Tem a ver com a escolha do Nuno, porque eu nunca pensei que o Rui Veloso, aquele ser sisudo... Sisudo. Que eu em tempos tive a vontade de entrevistar e portanto já perdi. E ao mesmo tempo... cantar com os homens da luta, ainda por cima uma canção dele. Tipo, epá, vou sujar o meu nome com estes tipos. Não estava... Surpreendeu-me ver o Rui Veloso. Bem, também foi 2011. Se calhar se fosse agora, jamais o faria. Não sei. Mas, para todos os efeitos... surpreendeu-me essa mudança. Ou essa atitude, melhor dizendo. Não sei se foi mudança ou não. Foi atitude. Pronto. Ou nunca houve mudança, porque só tu é que tens essa perspectiva, se calhar. Pois, em todos os momentos que tive com ele, em todos os vídeos que eu vejo de concertos, ele está descontraído sempre. Não estou a ver onde é que está o sisudo. E bem disposto. Mas pronto. Pronto, mas... Se calhar houve uma ou duas vezes em que ele estava sisudo. Não sei. Não, eu não vou pelos concertos. Aliás, se calhar não é sisudo a expressão certa. Aquela área daquele... Eu... E eu sou o Rui Veloso, meu tipo, eu estou no topo, eu é que sei. Percebeste? Tu és um burro do caralho, meu. É esse estilo. Eu tinha o Rui Veloso uma pessoa inteligente, mas não com um sentido de superioridade. Também é verdade que tem um estatuto que lhe permite fazer isso. Mas não fica bem. E eu isso já ouvi fazer, há pouco tempo, quando foi aquela coisa do Diogo Pissarra. A polémica no ano passado. O plágio, no Festival da Canção. O suposto plágio. Basicamente, ele teve ali... Eu não consigo ouvir a conversa toda até ao fim, com o Rui Unes. Aquilo foi uma maledicência, uma chacota. Não foi, nem foi tanto o Diogo Pissarra. Aliás, saber se ele até teceu alguns judeus. Ah, pá, para ele perceber, ele fez aquilo, pá, acho que não foi por mal e tal. Mas chacota de quase tudo que era artista, vou ali chacota. O programa é disso. Se é que o Rui Unas, certeza que o programa é para a chacota. Não sei do que é que estás a falar. Era suposto estarem a falar a sério. Não sei, não me interessa. Mas para todos os efeitos, o que é que quer dizer com mudança? Mudamos de casa, mudamos de vida. Também acho que mudamos de atitude, porque quem ouve os quais tu escolheu de 2011... Percebe que ali era dois mil, estamos aqui, nossa, os dois ganham feitos muito fixe. E agora estamos a levar isto. Não quer dizer que a gente não levasse a sério, mas agora leva muito mais a sério. Também é verdade que já não há aqui o órgão, não é? Porque eu ainda estava aqui, ainda há uns dias estava a me lembrar do. É o Bel, que é mer, laranja, é mer. O que o cara está a dizer é que com o órgão ao lado facilmente surgiam músicas inventadas na hora, improvisadas aqui, sobretudo por ele a tocar. Se calhar hoje com outra categoria. Ou com a guitarra. Sim, se calhar hoje com outra categoria. Mas já temos um discurso muito mais incisivo, com outras palavras, muito mais, no fundo, com outra estrutura, nem só as palavras, as próprias frases, com outra estrutura, com outra capacidade de síntese, sobretudo eu. O Nuno sempre teve essa capacidade de síntese mais ou menos aprimorada. Mas não fomos só nós que mudamos, os artistas também mudaram, não é? os anos passaram por toda a gente e uns vão numa fase, vão numa trajetória equilibrada ou descendente. Ninguém tem dúvidas de que o Rio Veloso não está em ascensão, porque a ascensão foi a década de 80 e 90, pelos motivos óbvios, né? A idade não é a mesma, a novidade já não existe, a inovação é mais difícil. Noutro sentido, temos a Carolina Deslandes, que agora canta a vida toda, mas que em 2011 cantava Não É Verdade. Ou seja, aquele desgosto de amor, aquela coisa toda, tal tragédia, que era bonita, de repente tornou-se numa música que enfim, ou numa história muito mais bonita. Pronto. E eu podia, sobre este pretexto, escolher várias músicas. Mas escolhi uma a pensar no Rui Veloso, por um lado, e na consequente escolha do Nuno, na Carolina Deslandes, por outro, e como é que é? Isto foi num concerto, não é? A música do Rui Veloso foi num espetáculo, não é? Anterior? Sim, a anterior foi num espetáculo. Não, foi a meio da manifestação. Ah, foi uma demonstração. Eu pensei que fosse mesmo num espetáculo. Pronto, É, eu disse. foi na Foi, investigação. para Sim, milhares de pessoas sim, sim, sim. lá no meio da manifestação, durante a tarde, apareceu um arrumoso e ajudou à festa. Nem sei se Ah. sou cantou esta música e foi embora, não sei. Pois, Foi pronto. lá num palco improvisado, no meio da. Acho que foi na Praça do Marquês. Onde os Ora bem, teus amigos benfiquistas costumam festejar o o quê? Rui Veloso. Ah, foi em Lisboa, sim. O Rui Veloso já não é como era, nem a Carolina Deslandes, nem os Homens da Luta, dos quais eu já não sei falar, nem sei Já não se ainda existe. existem Não, ainda. não. Pronto. O gel está noutras coisas. E entretanto, algumas das pessoas já não estão cá. Por exemplo, o George Michael, que era um dos artistas que eu ia escolher, precisamente por aludir à forma como o tempo muda. Mas eu escolhi a música Nuvem, da Carolina Deslandes. Mas pois porquê? Esta Porquê? música é dedicada e é feita a pensar em alguém que já não está cá. E alguém que de alguma forma marcou imperterivelmente a vida desta artista, ou melhor, peço desculpa, a vida desta pessoa. Porque falavas na autenticidade da Carolina, de facto, aliás, eu tive o prazer de conversar com ela no ano passado e foi uma pessoa realmente muito acessível. Ora, a Carolina gravou uma música e diz que chora quando canta esta música e precisamente por isso não a canta muitas vezes. Ao contrário de alguns artistas que começam a primeira vez, cantam. E depois o público aplaude, aquela coisa, força e tal. Da terceira ou da quarta vez ou da quinta vez, já começam a chorar antes de cantar, porque já sabem que vão ter os aplausos do público. Ou seja, aquilo que era autêntico começou a ser parte do espetáculo. A Carolina faz precisamente o oposto. Disse que cantava poucas vezes esta música, precisamente porque quando canta chora. O que é que acontece? A música fala sobre o avô, que já não está cá. E que foi um marco na sua educação, um marco na sua fantasia, que entretanto agora é a imaginação. E de facto a vida anda. A vida isto é incrível, porque a vida anda efetivamente. E é bonito, em parte, claro que quando há estas perdas a gente aprende, mas a vida continua, tem de continuar a ser bonita, mesmo quando há nuvem. Voltamos ao álbum Casa de Carolina Deslandes, depois da faixa número 1, chamada A Vida Toda, saltamos para a faixa número 10, Nuvem. E há aqui uma curiosidade antes de passar à música, que é a Carolina teve como resposta ao Rui Veloso e o Rui Veloso teve como resposta à Carolina. É a Ah, que propósito. bonito! É a maior música do CD, 5 minutos e 14. Até daqui a 5 minutos. Até daqui a 5 E minutos. 14. As mãos enrugadas e cheias de histórias, a roupa lavada, e vem-me à memória como me embalavas depois de jantar. Tinhas um rosto sereno, calmo e sempre vive, o meu corpo pequeno, mas tão emotivo, não te sabe lembrar sem chorar. Eras da minha alma, da minha casa. Eu era a tua costela. tens um corpo de lar e um cheiro à infância, os olhos de mar. E hoje à distância, se fechar os olhos, ainda lá estou. E deitada no teu colo, o mundo era meu. Só me resta o consolo de que aí no céu exista uma nuvem. Não vai ser Rui Veloso nem Carolina dos Landes. Quem estava à espera de mais pode ir embora ou mudar de canal, que é o que faz melhor. O que faz melhor na parte está a ir embora. Ora bem, esta música, claro que eu, tal como todas, tem a sua importância, o seu significado para mim, sobretudo, já que a prioridade é minha. Tive a liberdade de escolher a que me apeteceu e a que eu quero e a que me apetece e coisa. Mas não vai ser a primeira vez que eu vou fazer isto. Mas é uma escolha em que também tenho críticas a deixar esta gravação. Não vamos chegar ao patamar, o Carlos Bonaparte deve-se lembrar do... Não sei como é que chama a música. Também não tenho pena de não saber, mas pois. Era o Mato Grosso e a... Com a... Pois. Eu não sei como é que ela se chama. Nem a música. Um Ciana Melo e o Mato Grosso? Não, um Ciana Melo era com o Rolinhos. Essa é a Luna. Luna era Luna. Também hebreu. Não é Maria Eugénia... Não é Lima, cara, essa será a coordenista. Bom, mas era Eugénia outra coisa, sim. Não vamos chegar a esse patamar porque aí é que lhe demos forte na gravação daquela música. Eugénia Mélia Castro. Isso. Que na nossa perspectiva não é uma canção bem apresentada. Bem, não interessa. Estamos aqui para falar do Miguel Araújo, que merece também os meus elogios enquanto músico, motorista e também postura dele. Olha, assim podia ser que é mais sisudo que o Rui Veloso, que não é propriamente sorriso fácil. Acho que era mais assim. Continuando. Acho que sim. A primeira crítica que eu tenho a fazer, primeira e pronto, Um ano e mais. É que a primeira vez que ouvi este álbum, estamos a falar do álbum Giesta, se não me engano, foi lançado em 2017. Concordas, Carlos Bonaparte? Acho que foi. Engraçado, e eu estava na ideia como as coisas são. Ora, eu também lhe digo que já tinha escolhido esta música na primeira edição. O que era na primeira temporada, ok? E adivinhar, não é? Era impossível, porque esta música não. Mas nós falamos tanto neste álbum, nos Melhos das Outras e não sei quanto, que eu. E de quanto era espetacular, quando o Gerana Moura, estava lá Miguel Araújo. Mas o Giesta ainda nem existia, como é que. Pois é? Não, pois não, mas eu falamos daqui, eu associei que já tinha escolhido esta música. Assim é que é. Sabe que é, o tempo muda, é que você também já não é bem a mesma. Pois, claro. Eu sei o que é que bebeu seu almoço hoje. Aguinha. Por acaso foi. Ora bem, pelo que eu vejo, é o quinto álbum em que o Miguel Araújo aparece como protagonista. Isto não estou a falar dos Azeitonas, estou a falar de Miguel Araújo. Foi lançado em 2017, estão aqui a confirmar no meu auricular, obrigado produção. Ora, a primeira vez que ouvi o álbum Giesta foi a conduzir e uns quilómetros, diria, para cima de 500. Claro que o álbum... Por hora? Sim. Claro que o álbum não durou esses 500 quilómetros. Mas no excerto da viagem em que este álbum foi escutado, claro que ir no carro ajudou, claro que ir na autoestrada e o barulho foi janelas abertas, estávamos em junho, acho eu, de 2017, claro que as janelas abertas ajudaram, mas eu não percebi há músicas que eu não percebo mais metade do que ele diz. Claro que é preciso noutro ambiente, noutra concentração, noutro som ambiente, estar mais atento, mas... Para quem está a conduzir, ele às vezes, não sei se estás a chegar lá, Carlos Bonaparte, o enrolar das palavras dele, assim, às vezes, o comentário que eu fiz na altura, agora amenizo um bocado, mas mantenho também um bocado, que é, acho que o Miguel Araújo, neste álbum, às vezes esqueceu-se, não estou a falar só desta música, que eu ouvi todas, como é óbvio, mais que uma vez, às vezes esqueceu-se que estava a cantar para pessoas ouvirem. E há ali coisas que estão lá, não percebo o que ele diz, mas está bem, com atenção chega-se lá. Vai falar, Carlos Bonaparte, não vai falar. E a dizer que não é só a minha cabeça que muda, os ouvidos do Nuno também. Não, estou a brincar. Eu por acaso, mas estou a brincar, mas estou a dizer que o Nuno está, coitadinho, está velhinho, não é isso. Mas eu por acaso não notei nada disso. Se calhar porque não ouvi nesse contexto. A conduzir, não é? Mas ouvi no contexto que se calhar ele próprio idealizou, que é, eu estou a fazer música para as pessoas ouvirem. Que é, não vale nada fazer uma letra muito elaborada se as pessoas não estão a prestar atenção. Para isso põe-se uma batida, toda a GPTO ali no teclado enrolar. E... Para a publicidade. Yamaha, pronto. E então, sei lá, pois assim umas coisas, não, eu vou sair esta noite, anda cá, vou-te dar um açoite. E pronto, está a questão resolvida, as pessoas percebem, porque 8 rima com 8, não é? Seguindo os comentários técnicos a esta música, que vão predominar nesta justificação, aquela parte do... É fácil lembrar de eu sou o gay. Coisa que, ou música que, era escutada nos meus tempos da primeira casa que eu falei há pouco, onde havia também Nós Estrelas no Céu cantado ao vivo. Eu lembro perfeitamente que no despertador dos meus pais, no rádio, de manhã, devia ser o, eu não sei em que ano é que foi, será 96 talvez, não sei, devia ser um sucesso do momento, porque eu lembro de repetidamente, é outra recordação que eu tenho. Já é a segunda recordação que eu tenho. Deve ter sido porque mais tarde, talvez em 98. 96. É pouco provável, porque já não estava em 97, talvez. Eu digo porquê, porque em 96 o grande sucesso era o Zaco com Barbie Girl. Okay, não podia ter ouvido. E os excessos com Eu Sou Aquilo. Não, assim de repetir. O excesso ainda não havia em 96. Eu Sou o Rei dos Matraquilhos, era uma música que eu escutava de veras e então associo esta música nessa então, parte. Então se calhar seria. Tim, tim, tim, tim, tim. Outro comentário técnico é que eu tirava, é que não era alterar, não modificar ali um bocadinho, tirava a voz da Catarina Salinas nesta canção. Dispenso, pronto, é a opinião que eu tenho. Acertei, já agora o Rei dos Matraquilhos é de 96. Sim. Então, sendo assim, seria. Não é Eu Sou o Rei, acho que a música chama-se O Rei dos Matraquilhos. Sim. Rei dos Matraquilhos. Tirava a voz da Catarina Salinas, acho que ali um destoamento existe. Pronto, mas destoa. Faz-me lembrar a Isaura a cantar o Jardim com a Cláudia Pascoal no ano passado. Também estou ali um bocado, para mim. Outra curiosidade é que ele na letra fala, dispensa em San Gemil. E eu, tá bem, San Gemil, há 2 anos. Hoje, passo em San Gemil todas as semanas, para aí 6 ou 7 vezes por semana. Ainda hoje passei lá e vou voltar a passar em San Gemil. É curiosa também a parte da letra do 48K, K7. O Carlos Bonaparte sabe muito bem o que é isto. Pânico e o Sumão também é mais para o Carlos Bonaparte do que para mim. Depois das 7, vê-se o futebol. E era aqueles tempos em que, quando dava o futebol, ainda nos anos 80 ainda aconteceu um bocado isso, nos anos 60 ainda mais, mas vai dar um jogo de futebol, ninguém vai ao treino, nem vou sair do trabalho mais cedo, quem tinha essa possibilidade. Pois, ia se ver o futebol, 80, só vai 80, nos anos 80 sim, ainda tinha um bocado essa magia, e vai dar um jogo na RTP. também. Na continuação da letra, e naquilo que eu estava a dizer que não entendo às vezes as coisas que ele diz. Acredita que só ontem, terça-feira, 30 de julho de 2019, ao analisar a letra lida, é que eu percebi que há uma parte em que ele diz Parque Itália, Dallas logo ali, é passe do Juari. Só ontem é que eu percebi isso e depois fui ouvir outra vez. Eu, olha, realmente não disse isso, porque até aqui não tinha percebido. Devo andar meio chanfrado dos ouvidos, o problema é meu. Ora, Estou a ver se razão para. Tu vais escutar, eu vou escutar. Razão para escolher isto é que 1987 foi um ano de grande colheita da humanidade, porque há certas pessoas ilustres que nasceram nesse ano. E estou a falar, por exemplo, de Lionel Messi, Sebastian Vettel. Estou a Miguel. falar. Não, não conheço. Andy Murray, que foi campeão olímpico de ténis. Carolina Kostner, campeã de patinagem. César Zião, campeão de natação. Fábregas, Cavani, Van Dirk, do ciclismo. Piqué, que acho que eu continuo, Carlos Bonaparte. É que realmente foi Nuno um Miguel, ano. Nuno Miguel, Nuno. Eu iria mais para Nuno Miguel. Parece-me ser O Jorge Lourenço, o Lionel Messi e o essas segundo, não é? individualidades Mas todas. já. O Novak Djokovic, que ainda hoje é líder do ténis masculino com uma diferença larga na classificação. Pronto, foi um ano de grande colheita, como se vê. E 1987 foi o primeiro ano em que eu estava na tal casa, que serviu quase de cenário de fundo para esta emissão, onde não está a ser gravado, já agora, relembro. Mas 87 foi o primeiro ano em que eu estive na referida casa de infância, em que escutava Não há estrelas no céu, O Rei dos Matraquilhos, e que não escutava 1987. Quer dizer, ouvia as pessoas a falar, mas esta música não, porque não existia. Sabias, Carlos Bonaparte, em 87 não havia o Almo Gesta. Não sei se estás a associar, Sim, não estou sei se associado. tens esse Fiquei a conhecimento. pensar onde é que é a parte do Parque Itália de Dallas Londres. Não! Parque Itália, Salão Londres Londres. e Eu até percebi a lume. Dallas logo ali. E depois, o mundo é por aqui, eu vi. É Juari. Agora sei que é Passo do Juari, que é o que ele diz. Não Quase que conheço. podia jurar que o que vamos escutar é 1987 a bombar. Pum! Curtistes? Cortem. 87, dentes de leite, e uma chiclete dentro de um sorvete. Doce do leite sob o sol. 87, troco vai em chiclas de mentol. Volta ao mundo de bicicleta e uma cassete que se repete. 48K, cassete, paniquinho, sumol. Depois das sete, vê-se o futebol. E o chicote na borda da dispensa São Gemil. Da vassoura a trote, como o Bud Spencer e o Terence Hill. Brasília, Bozar, Paris, Parque Itália, Salão, Londres e Dallas logo ali. Quase que podia jurar. pico, sorvete derrete, bem como ao pico do Everest. Diz o Antoninho que é típico do tempo que mudou. Se lá na Coca-Cola sai da carapaça caracol, e o chicote na borda da dispensa São Junil. A lei do mais forte, como Bud Spencer e Terence Hill. Brasília, Boza, Paris, Parque Itália, Salão Londres, Dallas, logo ali. O mundo é por aqui, eu li, foi passe. Agora era a faixa número 2 do a faixa número 2 do álbum Giesta, 1987, Miguel Araújo e Catarina Salinas. Não percebi. Não percebi nada. Continuamos. Isto foi imitar o ídolo da rádio do Nuno. Perto da Vila das Aves, sim. Pronto. Eu escolhi uma música. Já vou. As Gaivotas. Título. Olha, podia ser. Podia, mas não é. Aqui é. Era o coração. Se não é as Gaivotas, é. No meu peito, bateria. Se não é as Gaivotas, é Gaivota. Pronto. Sim, porque se fosse para cantar duas vezes, ela entende. Pois. Mas é brincadeira, já não sabe qual é a música. Sei, que vai estar o programa. Sei qual é que é. Ora bem. Nós, o Nuno estava aqui a falar do Rei dos Matraquilhos, que é de 96, da onde é que é 97, e depois... Enquanto a música deu, eu estava na ideia que os excessos eram de 96, afinal são de 97. E isto, nós estamos a falar de um tempo em que nós tínhamos qualquer coisa em comum, no caso, o teatro. Era uma época em que nós tínhamos... houve ali um interregno da minha parte, mas para todos os efeitos... tínhamos esse que é em comum. E entretanto muita coisa aconteceu. Eu vou escolher uma música que é a faixa número 6 de um álbum que agora não tenho aqui o nome, acho que se chama mesmo Fernando Daniel. O artista também se chama assim, Fernando Daniel. A música chama-se Entre Nós, e eu escolhi-o por dois motivos. Primeiro, porque quando nós começamos a ter coisas em comum, ou seja, coisas entre nós, provavelmente o Miguel Araújo já era nascido, possivelmente, aliás, já seria de certeza, já era nascido, já tinha uma vida, ou já estaria na adolescência, se calhar o Fernando Daniel ainda era uma criança, porque acho que o Fernando Daniel ainda é mais novo que nós, substancialmente. Sim. Até para aí 24 anos ou 25. 23, quase 23. Que acertava, assim. Portanto, tem, é o que eu digo, substancialmente, ou seja, nasceu... 10 anos depois de ti, sim. Portanto, praticamente, ele nasceu no ano do Rei dos Matraquilhos. quando alguns destes artistas nasceram, alguns dos artistas de hoje, que são sucesso hoje, nasceram, eles não eram nascidos nessa altura. E alguns ainda nem eram projetados, porque atenção, coisas bem 99, alguns artistas de 99, que estão agora com que é, 18, 19, 20 anos, isto já foi 96, portanto já estamos a falar de coisas que nós conhecíamos e que nós vivemos, ou seja, coisas que no fundo passaram entre nós, entre o nosso tempo, entre nós enquanto dupla, que já o somos há muitos anos. E também faz-me escolher esta música. Eu escolhi esta música por outro motivo também, que é Carolina Deslandes, Rui Veloso, Miguel Araújo, Fernando Daniel. Isto diz alguma coisa? Seis músicas portuguesas. Ah, seis músicas, uma raridade. Mas seis músicas portuguesas. Repara, dessas seis músicas portuguesas, apenas um artista era dessa altura. Todos os outros artistas, a Carolina Deslandes primeiro, aliás, primeiro até foi Miguel Araújo com os Azeitonas, mas pronto, assim a solo, primeiro a Carolina Deslandes, depois o Miguel Araújo e agora por fim o Fernando Daniel. E a ligação entre o Fernando e a Carolina de aparecerem em programas com concursos sim, de televisão. Sim, sim, podíamos também falar por aí. Mas repara uma coisa. Nós estamos a falar, nós podíamos aqui escolher outros artistas. Quem é que eu disse que ia escolher antes? Era o Zé Toa. Mais uns que surgiram agora. Também o álbum do ano passado. E podíamos aqui falar dos Ultraleve, aquele grande sucesso que foi a Chata. Não sei se te lembras. Não. E havia... Há outros artistas que não eram do nosso tempo. O que é que isto quer dizer? A música portuguesa está a passar por uma fase muito interessante. Tal como a década de 90. Só que na década de 90 o maior êxito era a música popular portuguesa. O Luís Filipe Reis, a Ágata, a Miquela, mais para o fim, pronto. Mas o Luís Filipe Reis, a Ágata, a Romana, a Ruth Marlene, os Taiti, pronto. Agora temos outro estilo de música que felizmente, finalmente, porra, até que enfim, já saiu do Kuduro. agora está a fazer uma operação ao cu duro, porque aquilo entanto, pronto, não é? Amoleceu. Olha, o Jorge Ferreira tinha uma música chamada Comolinho. Pronto. Então essas preciosidades da música portuguesa conhece toda. Não sei como é que fazes isso. E então, isto para dizer o quê? Para dizer que das muitas coisas que mudaram, uma delas foi exatamente esse panorama, porque lembra-se aquilo que eu dizia quando raramente escolhia música portuguesa. Eu dizia, raro, eu não fui educado a ouvir música portuguesa. Eu fui educado a ouvir música portuguesa. A chamada música Pimba. Pimba é agora, naquela altura aquilo. Os Pimba daquela altura eram artistas de alta inspiração para os tempos de hoje. Não é? Quase tudo era Kuduro, Kuduro, Kuduro, até já chateava, mas enfim. Pronto. E muita coisa então mudou, muita coisa aconteceu, e essas mudanças no caso foram mudanças pela positiva. Esta música de facto tem uma... é um bocadinho... ela é triste. É triste. É madura, é uma música madura. Ela tem o seu quê de triste, tem o seu quê de belo. Olha, uma coisa que muda também, para mim, infelizmente, não é? É que naquela altura o Benfica só levava porrada, entre aspas, agora é campeão, e o caralho... realmente é muito interessante estas mudanças em tantos níveis, em tantos aspectos. E olha, nós hoje falamos aqui do Diogo Pissarra. Aliás, os Homens da Luta também são portugueses, não foram provavelmente artistas, foram artistas na sua arte do humor, mas falamos aqui no Diogo Pissarra, falamos aqui em muitos artistas portugueses. Que eu acho que, não sei, não digo que foi a edição com mais artistas portugueses envolvidos, mas não esteve longe. E agora fico muito contente por voltar a gravar este programa. Escolhes tu, escolho eu. Entre nós, que é a faixa número 6 do único álbum até agora de estudo, também carreira recente, Fernando Daniel Salto. Ele participou no festival do ano passado, se não me engano. No festival da canção. Não, há dois anos, um ano que o Salvador ganhou. Com o álbum Salto, faixa número 6, Entre Nós. É isso, é o álbum, chama-se Salto, certo? É um salto que demos. Exatamente. Temporal e qualitativo. E é a faixa número 6 desta edição. Exato. Número 6. Ixi. hoje da segunda temporada. Hoje tenho que estar atento a todos os seis que andam por aí na rua. Numa emissão que tivemos Carolina dos Landes e a vida toda, Rui Veloso, o guardador de margens, Rui Veloso e Homens da Luta, Não Há Estrelas no Céu, Carolina dos Landes, Nuvem, Miguel Araújo, 1987, e agora o Fernando Daniel, Entre Nós. Já agora, a Rua Sardenha existe mesmo, mas no Brasil. Em vários sítios do Brasil, em vários estados até. Estamos mais cansados. Pronto. Assim será, assim se foi. Fernando Daniel, com poucos ou mais gritos, vai fechar esta emissão. Até à próxima até emissão. Até à próxima. Tu não pensas sequer no que estás a fazer. Dizes que vais e vens e eu aqui sem entender. Dizes que não há mais ninguém, mas não é bem assim. Vejo que tens tempo para tudo e não tens para mim. Porque me mentes, já não há. I know.